Questa è la radio di poche parole. Un mec un jour dans un train trimballait un grand sac mystérieux. Un jour dans un train, trimballait un grand sac mystérieux. Il avait au fond du sac des objets qu'il devait transporter ou cacher. Sur ses mains, sans des traces de sang ou simplement la marque de ses gants. Le sac est lourd mais il est fort. Le train s'en va, lui, il s'endort. Défilent alors danser de grands yeux fermés, des paysages, des cauchemars et des regrets. Ça continue. Thank you. s'arrête, c'est pour lui. Des flics montent, il s'enfuit. La rage au ventre est point serré, et il attend les perdreaux. Heureusement, il a son couteau. Sur ses mains sont des traces de sang, ou simplement la marque de ses gants. Le sac est lourd, mais il est fort. C'est un costaud, c'est un centaure. Il va falloir jouer très très très serré pour ne pas se faire gauler par les condés. De sang, mais des menottes serrées à l'an, dénoncé par un contrôleur. C'est la fin du cambrioleur. Monsieur, monsieur, réveillez-vous. Est-ce que ce sac vous appartient? Il aurait fallu jouer beaucoup plus serré pour ne pas se faire griller par les condés. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito, bater numa mulher que não é sua. Deixou a nega quase crua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido. Vou lhe mandar para a cidade de pé junto. Vou lhe tornar em um defunto. Você mesmo sabe que eu já fui um malandro malvado. Somente estou regenerado, cheio de malícia. Dei trabalho à polícia pra cachorro. Dei até no dono do morro, mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora me zanguei consigo, hoje venho animado a lhe deixar todo cortado. Vou dar-lhe o castigo. Meto-lhe o aço no abdômen, tiro fora o seu umbigo. Aí meti-lhe o aço. Quando ele ia caindo, ele disse: morangueira, você me feriu. Eu então disse-lhe: é claro, você me desrespeitou, mexeu com a minha nega. Você sabe que em casa de vagabundo o malandro não pede emprego. Como é que você vem com chavecada e está armado? Eu quero ver gordura que a banha está cara. Aí meti a mão lá na doana, na peixeira, porque eu sou de Pernambuco, cidade pequena, porém decente. Peguei o vagulino pelo abdômen, se pelo duodeno, vesícula biliar, e fiz-lhe uma tubagem. Ele caiu, bum, todo ensanguentado. E as senhoras, como sempre nervosas: meu Deus, esse homem morre, moço, coitado, olha aí, está se esbanhando em sangue. Ora, minha senhora, dele olha canforado, penicilina, estreptomicina, crebiosa, hidrazida, e até vacina salto. Mas o homem já estava frio. Agora, o malandro que é malandro não denuncia o outro, espera para tirar a forra. Então diz o malandro: vocês não se afobem, que o homem dessa vez não vai morrer. Se ele voltar, dou pra baleira. Vocês botem terra nesse sangue, não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira, a jungusta já vem. E vocês digam que eu estou me aprontando. Enquanto eu vou me desguiando, vocês vão ao distrito. Aldelerusca se desculpando, foi o malandro apaixonado que acabou se suicidando. Thank you. rapaz, começou já. Carneirinho. Chorei, chorei.